Salvador. Solou agora aos 4-5, vai levar a primeira direita e vai chamar o solo 1-2-1-9. Levará a primeira direita, chamará o solo 1-2-1-9, muito grande. Fala, comandante, havemos de nos encontrar para Eduardo Gomes. Positivo, com certeza. 6726, descida atualizando até o nível 160. Bom dia, 6726, desça ao 060, chegada Mário, ajuste 1011. Descendo para o 060, chegada Mário, ajuste 1011, UF 6726. Localizador, Campo Vista, 3602, complete aproximação, pista deslocada, torre 18.6. 86, até logo. Mastertop 9840, livrou, fala a sua escuta. Mastertop 9840, táxi Alfa mantém a posição antes da Taxiway Delta. Manterá a posição antes da Taxiway Delta, o Mastertop 9840. Total 991, chame a torre em 18.6. 4. Ingresso na Kilo, cruza a Alfa, ingresso na Delta e mantém a posição na Delta, ok? Positivo, então estático aqui a Delta e mantemos a posição. Sim. Decolou de Salvador agora aos 47, M controle 199.35, bom voo. 1935, bom dia, 3663. Para o táxi, aí Brasil 2090, 3.55 de autonomia, alternativa nossa Teresina, 5 a bordo. 1.200 metros, cabeceira deslocada, o vento é 090 graus, 08 nós. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. A vista é 1.011. 3.302. Agora da Elge, né? Possibilidade de voar da Elge, presente? 3.63, contato na decolagem, suba ao 3.40, saída da El e dá presente da El. 3.63. Tango da Vex aí, Foxtrot, copia. 859, autorizado decolagem, o vento é 080 graus, 07 nós. Autorizado decolagem, 190, 3859. Quilo, pote 3. Mastertop 2840, via Alfa, Quilo, pote 3. Alfa Tango Juliette, Bravo, Delta, eu falo. Foi. Tango Juliette Bravo Delta, confirme o horário da DLA, se eu fez. Para os 40, quanto zero? 7. Sam 3602, informa o vento 080 graus, 07 nós, pista livre, autorizado, pouso. Depósito da 3602. Toque remetido em Veracruz, meu pé GL, corredor Axé. Decola da pista no 7, primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 0120. Aproximação direta para a pista no 7 está autorizada, vento 08 grau, 079, Alfa Vita Juliette. Aproximação direta, Alfa Vita Juliette, no 7. 3859, decola de Salvador agora aos 49, chamei 1-9-35, bom voo. Tente agora com o controle 1-9-35, obrigado, bom trabalho. Grato. Controle, Salvador, bom dia, Tan 3859. Bom dia, Tan 3859, contato na decolagem, suba ao 360, sai da gole. Subidão 360, sai da gole, OTAN 3859. Bom tempo. Ainda está fechado o galeão? Afirmo, Galeão, Santos Dumont e Congonhas, São Paulo. Ok. O MasterTop 9840 solicita sinalizador de asa para ultrapassar o projeto. Aguarde, o MasterTop 9840. 9840, aguarde. Eu mantei o total nas 9-9. Sistema 3602 no solo de Salvador, agora aos 50, livre à direita, sistema 1219. Não confirma. Siga Bravo X Fox. Salvo, bom dia, até 3602. Livrando. 3602, prossegue o táxi via Alfa, reporte antes da taxiway Kilo. Alfa antes da Kilo, 3602. Total 999, autorizada a decolagem, vento 070 graus, 179. O plano original era para 1140, confirme. Ah, sim, onde é? Certo, aí que horas que o senhor ligou para a sala S e fez a DLA? Local, hora zona 1230. Lá com o Bruno para 31315. Aliás, não, foi feito o novo plano. Gente, foi feito um novo plano, eu achei que fosse DLA. Até porque se o senhor ligou às 11h30, ligou no limite, mas teria tempo hábil ainda para ser feito a CHG ou DLA. Como foi o novo plano, o senhor tem, foi observado os 45 minutos, o operador informou 45 minutos, se for o novo plano tinha que ter 45 minutos. Afirmativo, foi feito para 1-3, 1-5. O DLA é optei para fazer um novo plano. Ah, positivo. Então essa informação eu não sabia. O seu novo EOBT é para 1-3, 1-5, né? Então é por isso que o Centro Recife não tem ainda o seu plano de voo. Deve ser por esse motivo. É, o centro já foi informado, notificado, e foi consultar o PLN e eu estou no aguardo da sua autorização de tráfego. Lima Quilo Zulu, aguarde. O Brasil 2010, autorizado táxi até a taxa Kilo. Livre táxi até a taxa Kilo, gente. O TAN 3602, mantém posição antes da taxiway Kilo, irá dar passagem ao Boeing 727. Atento daquilo, TAN 3602. Na 128.8. Baixinho, 3-3-2-5-3-2-4-8-3-6-6-3. Corona 982 é indicada? 290. Mantenha no mínimo 2509 até a etapa. Corona 982 para o sequenciamento. Quente, 982. Patrões Salvador, bom dia, total 991. Bom dia, total 991, no contato na decolagem, suba ao 310, saída Puca. Positivo, Leo, estação 310 na PUCA, 999. É, o Ocean é 6311, prossegue o táxi via Índia Alpha, reporte antes da Delta. É, 3454. 386, estação 3454. Objeto 6726, direita 070, para interceptar o localizador. Direita 070, EV6726. Alfa Victor Juliette no solo de Salvador aos 55, siga em frente, livre a primeira esquerda, mantenha a posição e aguarde. Porém, a senhora deverá modificar o seu destino. porém o centro não autorizará prosseguir para uma alternativa. Logo, conforme o plano, é Salvador Galeão. Recife 13325, alterna 128.8 até 3859, bote. 18.0, sente. Botar 3602, observando o banco 727 à sua frente, ingresso táxi 8 quilo, pátio 3, portão 03. Eu para o gate 3, está 3602 via pátio de carga. Salvador, muito bom dia, Otan 3454, passando Sierra Vitor 372, baixado travado. Otan 3454, bem-vindo a Salvador, continue a aproximação. Vento é 090 graus, 10 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros, com homens e máquinas na pista. Aguarde autorização de pouso. Ok, gente, aguardando autorização para o pouso, Otan 3454. Torre Brasil 2090, ponto de espera da Delta, pronto. Brasil 2090, manter ponte perto. Manter. Pedro, aguarde. David Silhard afirma, ingresse na pista livre para bata, tenha um bom dia. 3454, autorizado pouso, cabeceira deslocada 1200 metros, 190 graus, 129. Sente, livre pouso, cabeceira deslocada 1200 metros, outra 3454. Brava, Cepaxtrot, decolou de Salvador agora, altitude 7, M controle, 119, decimal 35, Brava, Cepaxtrot. 1935, Brava, Cepaxtrot. 0, pessoa da margem, 44. China 63, 11, mantém a posição antes do ataque ser dado. Papatango Lima, Kilo Zulu, aguarde para o táxi. Pronto, está aguardando. O tráfego da TAN já ultrapassou, sem condições de prosseguir quando autorizar. 7. Bravo X6 Foxtrot, mantenha 1.000 pés no corredor Axé, reporte o farol da barra. 1.000 pés, Axé, reporte o farol. Bravo Delta, o centro reautoriza o seu plano, está pronto para a cópia. Autorizado, Petrolina, nível 080, decola da pista no zero, saída Momo, transição Albo, após DCT. Controle 119.35, primeira curva será à esquerda, o transponder 5176. O Papa Tango Juliette Bravo Delta, correto, chame para o parcelamento de táxi no pátio 03. Autorizado, chame para o táxi. TP5494, informa a indicada. 240-5414. Copiado, reduza para 229-5414 para o sequenciamento. Dentro para 220-5414. Webjet 6726, é uma previsão para o retorno? Positivo. Positivo, em mais 2 minutos. Copiado. Obrigado. 219-3454. Bravo Delta. Bravo Tango Juliette, Bravo Delta será o número 2 para o táxi. No pátio 3, aguarde para o táxi. 6726 resolveu a pane, poderia na perna de aproximação prosseguir para o pouso? 6726, temos aeronave para decolagem, giramos o vetorado para reinterceptar o localizador. Agora à direita para o 290. 290 à direita, web 6726. A aeronave que chamou o controle mantém 5 condições visuais, aguarda novas instruções. Chutá 3454, prossegue via Alfa, reporte antes da Taxiway Delta. Alfa, reportar antes da Delta, TAN 3454. Poxa, né, 6311, ingresso na Taxiway Delta no ponto de espera, torre 118, decimal 6. Papatango Lima, Kilo Zulu, autorizado o táxi até a Taxiway Kilo. Taxiway Kilo Lima, Kilo Zulu. Zero. 2500, 3.600 na proa, 1982. Brasil 2000, autorizada a decolagem, o vento é 090 graus com 14 nós. 7, iniciando Rio Brasil. Afirmo, autorizado táxi, reporte na Taxiway Kilo. Chamando Kilo. Jet 6726 para interceptar o localizador, direita 060, reposta estabilizada. Direita 060 para interceptar o localizador, reportará estabilizado, EV 6726. O Bravo Kilo Whisky, controle, prossiga. Aeronave, Bravo Kilo Whisky. Charlie 150. O Bravo Kilo Whisky apresentou o plano de voo na sala IF Salvador? Afirmo, para 1301. Copiado, Bravo Kilo Whisky, ação de código transponder 0125-0125, pro de Paripe para ingresso Interlagos. 0125, pro de Paripe para ingresso Interlagos. 3454, prossegue o táxi via Alfa. Juliette, portão 0612. Alfa, Juliette, para o 0612, é o 3454. O Papatango Lima, Kilo Zulu, observe a passagem de um Airbus A320, companhia TAN, e a passará à sua frente. Após estar autorizado, direto Taxiway Delta, no ponto de espera, chame a TOI em 118, decimal 6. Mais passagem do TAN, prossegue até a Delta e chama a TOI 118, Lima, Kilo Zulu. Perfil, 270 mono. Interceptou o localizador, o EV 6726. 6726, complete aproximação, torre 18, decimal 6. Torre 18, decimal 6, completa aproximação, EV 6726. Oxalé 6311, está autorizado a decolar. Aguarde. Vai aguardar para decolar. Tem mais tempo. Gente, autorizado o ingresso na Taxiway Delta no ponto de espera, torre 118 decimal 6, ajuste 1011. Para Delta, estou bem, obrigado. O ajuste em Salvador, 1010. 1010, grato. O confirmando Bravo, é que o seu Foxtrot irá prosseguir aí até Vera Cruz? A pista está seca, o vento é 090 graus, 14 nós, o ajuste é 1010, 1010, EB 6726. Ciente da interdição de 1.200 metros da pista, ajuste 1.010, web 6726, prossegue. Oi, Salvador, muito bom dia, o Papa Tango do Marquinhos Zulu, tá no ponto de espera da 1.0, Taxiway Delta, e vamos para o tráfego da web na final. Mantenha a posição, Lima, Kilo Zulu. Zulu. 6726, autorizado pouso, vento 090 graus, 15 nós. Autorizado pouso, F6726. Chené 6311 decola de Salvador, Alt 05, chame o controle 119, decimal 35, Oxené 63, 111. Chamará 119, 35, Oxené 63, 111, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oxené 63, 111, decolou, saída da El, Dinero. Bom dia, Oxené 63, 111, contato na decolagem, suba o 340, Cerurel. Acessão 340-6319. Tip 5414 para interceptar o localizador, direita, proa 070. Desça para 2000 pés, 1010 o ajuste. Direita 070, 2000 pés, 5414. Salvador, é o Gol 605. O número 605, é solo, prossiga. Estamos checando com a companhia a possibilidade de fazer o plano pro alternado. Só uma confirmação, vai ter que passar um novo plano e aguardar? Você tem como coordenar isso? Relativo, o plano do plano agora foi apresentado de Salvador para o Galeão, porém o Galeão encontra-se fechado. Então, a senhora poderia prosseguir para essas alternativas, Confins, Guarulhos e Campinas, sem necessidade de fazer uma modificação, certo? Perfeito. Tem alguma previsão de abertura do Galeão? Negativo. Desde as 1100 Zulu. Ok, obrigada. Mandou gol 1982. Gol no 982. Sinal R9, tua chave travada. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, aguarde pista livre, informe cabeceira deslocada 1200 metros. Gol no 982. Você escuta aguardando. Sete Bravo Delta, na Delta Pro. Webjet 6726, solou em Salvador, agora ao 07, livre à direita, chame 1219. Livre direita, chama 1219, web 6726. Afirmo, bonito pouso, comandante. Obrigado, obrigado, achei também, comandante merece. Encerrado. Top Kilo Whisky, reporte a rotatória, Top Kilo Whisky. Estou pra rotatória, Whisky. Livre táxi, botão 02, web 6726. Mantenha a posição. Trip 5-4 no 4, visual. Trip 5-4 no 4, complete a aproximação. Pista deslocada 1200 metros, torre 18, decimal 6. Torre 18-6, 5-4 no 4, ciente 1200 metros. O Mike Zulu Papá, controle, prossiga. Ok, passando Coral, já está a 48 milhas. Para Vera Cruz, senhor. Mantendo 130, solicita cancelamento, prossegue para Vera Cruz no ponto ideal. Mike Zulu Papá, regras de voos, de voo modificada aos 1-3, 1-0, 13-10. Cruze à esquerda na proa do corredor Caixa Pregos e desça para 1.510, o ajuste 1.010. 1.010, descendo para 1.500, nos corredores do Zulu Papá. Bom dia, Zulu Aliás, para a descida, 41 milhas. Lima, Kilo Zulu, decola de Salvador, chame o controle 119, decimal 35, sua decolagem se deu ao 09. Sou Lima, Kilo Zulu, vai chamar o controle 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador de Papatango Lima Quilo Zulu, decolou no 0 na Lotarda, na sua escuta. Lima Quilo Zulu, contato na decolagem, prossiga ao 090, se ele abatar. 90 Lotarda, Lima Quilo Zulu. 06702, táxi via Alfa Índio, portão 02. Alfa Índia 02? Afirmo, o objeto 6726. Falou, obrigado. Alfa Índia 02, 6726. Alfa, o Zuno Rona. Muito obrigado, meu oficial aqui merece. Para ingresso, Juliette Bravo Delta. Mantenha a posição, Juliette Bravo Delta. O centro autoriza o plano de voo para o Galeão, porém as condições meteorológicas estão nos mínimos instrumentos e o pátio está lotado e estará sujeito a controle de fluxo na terminal. Ok, então a gente aceita a autorização. Está pronto, cópia? Pronto. Autorizado Galeão nível 360 via Zulu 14 da Tokin após operação 317 conforme o plano. Decola da pista no zero, saída da transição Blast, primeira curva à direita, controle 119 decimal 35, o transponder 5422. Afirmativo, autorizado Galeão 360 da Zulu 14 até Tokin após operação 317, saída da Blast, 935, controle 5422, o transponder pulou no 605. Vou no 605, correto, chame quando pronto, no portão 07. Bom dia, solo gol 982, livrou na escuta. Sete gol no 982, táxi via Alfa, reporte antes da Delta. Alfa, reporte antes da Delta, gol 982. Afetango Zulu, Alfa Bravo, copia? Afetango Zulu, Alfa Bravo, autorizado, Salvador Serra November Delta Hotel. Inicialmente restrito 1000 pés no corredor forte, aguardando a ascensão e liberação do controle. Decola da pista 17, a primeira curva à esquerda, o controle 119 decimal 35, a torre 118 decimal 6, o transponder 5441. Que faça aproximação direta para a pista 17, o vento é 100 graus, 14 nós, ajuste 1010. Aproximação direta 17, Bravo Kilo. Alcine, doutor B. Alcine? Sim. Vai alinhar e manter a agilidade para o Delta. 10. Salvador, 3602, frente da Mike. No solo de Salvador aos 13.13, vai levar à direita, vai chamar o solo em 121 decimal 9, bem-vindo a Salvador. O comando ficou com o ciúme do gol. Portão 7 autorizado, push e acionamento. Isso, push e acionamento, chama na tarde, no 605. Alfa Bravo, prossiga. Usado acionamento, é para o táxi. Salvador, bom dia. O Trip 5404 livrou na Alfa. Sente o Trip 5404, táxi via Alfa, reporte na Cidade Delta. Alfa, reportar essa da Delta 4. Voo 982, prossegue o táxi à frente via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, voo 982.